hasta la victoria siempre. Patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario que... Esta manhã, três indivíduos não identificados invadiram o Congresso armados com fuzis e submetralhadoras numa falha da segurança. Os deputados e senadores presentes foram mantidos reféns. Uma tragédia marcou o fim deste acontecimento com a morte de três políticos pela ação da tropa de choque. Momentos antes da invasão, os revolucionários trocaram de roupas com os políticos, que foram confundidos pela tropa e conseguiram escapar. Os revolucionários exigiam justiça, liberdade, igualdade, melhores condições, uma vida digna a toda a periferia e o mundo. Guerrilleiro, guerrilleiro, guerrilleiro.